Panorama Agrícola para 29 de agosto de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você, ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 29 de agosto, ano de 2014, sexta-feira de lua nova. Na mesa de som dos trabalhos técnicos está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: o que está feito não está por fazer. Você confere no programa de hoje uma dica sobre o controle da mosca da fruta. Na entrevista, como e por que investir em piscicultura. E no boletim do SC Rural, o trabalho da EPAGRE e da Fátima no corredor ecológico em Lebon Regis e região. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo, assista ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e também na Sky Canal 104. Dica do dia. Ao identificar moscas da fruta em seu pomar, procure monitorar a praga e intervir com armadilhas posicionadas nas plantas, pelo menos 2 armadilhas por hectare. Use atrativos alimentares e iscas tóxicas para eliminar a mosca da fruta. Cuidado com proteínas que possam atrair abelhas, que não podem ser contaminadas com inseticida. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Conversamos no programa de hoje com a engenheira agrônoma Rosana Kokuska, que é da EPAGRE de Lebon Regis, que participa, junto com a Fundação de Meio Ambiente do Estado, do SC Rural, na proteção dos corredores ecológicos. No caso aí de Lebon Regis, o corredor ecológico do Rio Timbó, da bacia do Rio Timbó. Rosana, essa bacia do Rio Timbó pega que municípios aí na região? Ela pega vários municípios, é uma região grande, cerca de 11, 12 municípios. Ela pega desde Santa Cecília, Timbó Grande, aqui Lebon Regis, um canto de Caçador, Matos Costa, Calmon, e acredito também uma área do Planalto Norte, Canoinhas, alguma coisa ali naquela região também está incluído. E especificamente aí em Lebon Regis, o que a EPAGRE, com recursos do SC Rural, tem feito? A gente tem feito visitas às propriedades, feito a divulgação do programa, e a gente escolhe parceiros para estar trabalhando junto no sentido de aproveitar os recursos que existem disponíveis para a preservação dessas áreas de corredor ecológico e também para aplicação na melhoria da atividade produtiva dessas famílias na área ambiental e na área sanitária também. A ideia passa pelo conceito de produzir e preservar também? Exatamente. Bem, Porque preservar, todos eles têm que preservar, independente de estarem ou não situados numa área de corredor ecológico. Correto. Né? A lei é a mesma, a diferença só que foi instituída essa área de corredor ecológico, porque são áreas que têm certas determinadas características que a tornam, digamos assim, especial. Mata de araucária, né? toda essa característica de floresta de araucária. E eles não podem tirar o mato, assim como fora da área do corredor. Só que para essas famílias que estão localizadas nessas áreas, tem algum recurso para incentivar elas a continuar preservando essas áreas. E esses recursos podem ser aplicados em que tipo de projeto? Eles podem ser aplicados na área produtiva. Aí, dependendo do corredor, pode ser aplicado na área de pecuária, na área de grãos, na área de turismo, né? E também pode ser feito para preservação mesmo dessas áreas, para melhoria dessas áreas de corredor para recompor a área de preservação permanente, recompor a área de reserva legal também. Pode ser feita a melhoria no sistema de abastecimento de água da família. Muitas famílias utilizam ainda água direto da fonte, sem nenhuma proteção, com acesso direto aos animais. Então, é uma água que não tem uma qualidade boa para a família estar consumindo. Então, a gente propõe fazer melhoria dessa área da nascente, né? E levar a água até a residência, colocar numa caixa da água, que também isso é permitido fazer, né? O programa permite que se faça isso, que as famílias também não têm costume de usar a caixa da água, a água vem direto da fonte. Na parte sanitária, dá para propor a construção de fossas sanitárias, por incrível que pareça, ainda existe muita família que não usa isso, ainda não tem na propriedade, né, na casa. E é mais ou menos nesse sentido a aplicação do recurso dos corredores ecológicos. Você ouviu aqui no Boletim do SC Rural entrevista com Rosana Kokuska, engenheira agrônoma da IPAGRE em Lebon Régis, falando sobre corredores ecológicos. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Como ganhar dinheiro com a piscicultura é o tema da entrevista de hoje aqui no Aquanegócios com o Fernando Silveira, especialista em piscicultura do SEDAP, o Centro para o Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Fernando Silveira fala também sobre tilápia e jundiá. Bem, a piscicultura é uma atividade que pode render muito dinheiro. É uma das atividades agrícolas que mais rende dinheiro por área. Se você comparar o que produz em um hectare o arroz, ou gado leiteiro, ou plantação de cebola, ou o que for, comparar com a piscicultura, nenhuma atividade ganha tanto. Só que a propriedade tem que ser adequada para isso. Nem todas as propriedades pode-se trabalhar na piscicultura. Algumas servem, outras não servem. Vai depender da sua propriedade. Em termos gerais, Fernando Silveira, quantos piscicultores profissionais de água doce, água continental, temos aqui em Santa Catarina? Hoje nós temos acima de 28 mil pessoas que criam peixe no estado. 28 mil, é bastante. Mas os profissionais, aqueles que realmente trabalham e ganham dinheiro, esses são bem menos. Nós temos hoje na faixa de 2.300 produtores profissionais de peixe em Santa Catarina. E para resumir essa questão, muita gente pergunta, mas vale a pena produzir peixe? Resumindo, nós podemos dizer o seguinte, não tem peixe que chegue, está faltando peixe. É uma matéria-prima muito necessária ainda. Então, tem espaço para todo mundo. Qual é o peixe mais procurado aqui no estado? Hoje, o peixe mais procurado em Santa Catarina, e não só aqui como no Brasil todo, é a tilápia. 64% da produção de peixes de Santa Catarina é tilápia. Depois vem as carpas com 30% e depois os outros com 1% ou 2%. Essa novidade tecnológica que a IPAGRE lançou recentemente num dia de campo na região ali do Vale do Itajaí, sobre o jundiá, que informações teríamos para o nosso ouvinte? O jundiá é um peixe que vem se sobressaindo. Muita gente está gostando de criar o jundiá porque ele também está ganhando mercado. Muita gente quer comer o jundiá. Então, a produção vem aumentando anualmente e cada vez se encontra mais jundiá nos mercados fornecedores. Então, é uma opção para a tilápia ou até criar os dois na propriedade. E é possível esse consórcio tilápia-jundiá? É possível o consórcio, não só sozinhos, cada um num viveiro, como juntos. É possível criar os dois juntos no mesmo viveiro. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, Fernando Silveira.